E se elas querem alegria e brincadeira, a gente bimba, a gente bimba. Pode crer, rapaziada, tudo em nome da paixão. E se a mina tá querendo, eu já fico no veneno, cheio de má intenção. Uma mina apaixonada tem no beijo a sedução. Pode crer, rapaziada, bimba, amor, felicidade, só faz bem pro coração. E se elas querem um abraço e um beijinho, a gente bimba, a gente bimba. E se elas querem muito amor, muito, a gente bimba, a gente bimba. E se elas querem um abraço gostosinho, a gente bimba, a gente bimba. E se elas querem alegria e brincadeira, a gente bimba, a gente bimba. A gente bimba, e se elas querem muito amor, muito carinho, a gente bimba, a gente bimba. E se elas querem um abraço gostosinho, a gente bimba, a gente bimba. E se elas querem alegria e brincadeira, a gente bimba, a gente bimba. E se elas querem um abraço e um beijinho, a gente bimba, a gente bimba. E se elas querem muito amor, muito carinho, a gente bimba, a gente bimba. E se elas querem um abraço gostosinho, a gente bimba, a gente bimba. E se elas querem alegria e brincadeira, a gente bimba, a gente bimba. Você e as melhores, Baú Sertanejo. A ganhar o seu amor eu menti, fiz promessa que até hoje não pude cumprir. De tantos pecados escolhi o que ainda não cometi. Por você eu fiz tantas juras pra lhe defender. Minha coragem foi o medo de perder você. Atecei a brasa, acendi o fogo. Se cair a casa, levanto de novo. Soltei foguete que meio balão. E nem era São João, foi pra chamar sua atenção. Atecei a brasa, acendi o fogo. Se cair a casa, levanto de novo. Meu amor, minha paixão, estou em suas mãos. É que teu chamego é bom. Tá amarrado, carimbado, tá grudado. Tatuagem que não sai. O nosso amor não sai de moda. Balança, balança, balança, mas não cai. Tá amarrado, carimbado, tá grudado. Tatuagem que não sai. O nosso amor não sai de moda. Balança, balança, balança, mas não cai. Você é quem conhece bem a minha vida. É o sabor, o gosto da minha bebida. Muda o rumo dos meus passos. Mil loucuras fiz e faço por você. Eu fiz tantas juras pra lhe defender. Minha coragem foi o medo de perder você. Atecei

Milionário e José Rico, grande sucesso, Pão de Mel, regravação do Zezé e Luciano, Jean Giovanni, Doidim, Leonardo, Amarrado e Carimbado, Leandro e Leonardo passou por aqui com a música Bimba, aliás, foi aí uma dose dupla, podemos dizer, né? E também tivemos o Telefone Mudo com Teodoro e Sampaio, aliás, com Sérgio Serginho e Teodoro e Sampaio. Daqui a pouquinho eu tô de volta com você na sua segunda-feira, feriado nacional. Volto já! Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. Estamos de volta com o Baú Sertanejo. O melhor do passado na sua rádio. Você de bom ouvindo a gente, você curtindo a sua rádio preferida na sua segundona. Bom demais se fazer companhia, né, pessoal? Vamos lá. Tem Adalberto Adriano rodando a cidade. Depois, Rio Negro e Solimões. A música lá de 2002. É Chumbo Trocado. Deixa cair. Sertanejo. Quando eu não te queria, você insistia em me amar. Me procurava todo dia, mas eu não queria me apaixonar. Porque trazia no rosto a marca do desgosto

deixou de ter a mesma estrada. Sem você, falta um pedaço do meu coração, falta um caminho, uma direção. Não dá pra caminhar. Acabou, estou perdendo seu olhar no meu. O que me resta é esse adeus em seu lugar. Agora eu sei que vou ficar tão sozinho, sem o seu abraço, sem o seu carinho. Estou na pior. Longe do seu beijo, estou na pior. Agora eu sei que vou ficar tão sozinho, sem o seu abraço, sem o seu carinho. Estou na pior. Agora eu sei que vou morrer de desejo, com a minha boca longe do seu beijo. Estou na pior. João Paulo e Daniel, estou na pior. Fechando aqui mais um bloco, João Neto e Frederico também, Sublime Renúncia. Ainda Chico Rei e Paraná, Separados. Rio Negro e Solimões, em 2002, a música Chumbo Trocado. Ainda conferimos Adalberto e Adriano, Rodando a Cidade. Daqui a pouquinho, a gente volta com você. Vapt-vupt! Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. De volta com o Baú Sertanejo, o melhor do passado de volta na sua rádio. Tudo de bom pra você que tá aí de boa, tá aí de perna pro ar ouvindo a gente, ou você que tá trabalhando também, igual nós aqui, né? Pois é, que bom saber que você está em nossa companhia. Durval e Davi agora canta Mistério, depois tem Fernando e Osmar de 2007, Garganta do Mundo. Deixa eu te deitar neste corpo meigo, misturar o teu cheiro com o meu, simplesmente te amar. Deixa o vento soprar nas paineiras. Tão linda, vai te despertar. Quero sim, preciso desse mistério. Por que é que tanto venero? Alguém ter dona de mim. Paixão impossível que grita louca e agita o sangue que pulsa em neste corpo quente, misturando a gente pra ser mais carente no ato de amar. Quero te prestar.

este amor me faz, aumenta cada dia mais. Vem, olha nos meus olhos, vê só felicidade. Só ela que me deixa assim, gostando de gostar de mim. Com ela eu nunca conheci o gosto da saudade. Nos seus lábios mato a sede de todos os desejos, me afasto em silêncio da solidão. No seu corpo eu descubro a flor do carinho. Nos teus caminhos encontrei a minha direção. O bem que este amor me faz aumenta cada dia mais. Meus olhos vê só felicidade. Só ela que me deixa assim, gostando de gostar de mim. Com ela eu nunca conheci o gosto da saudade. Com ela eu nunca conheci o gosto da saudade. Felicidade, foi sucesso, nosso filho aqui do De Paulo e Paulino, Barreirito, Um Ombro Pra Chorar, Daniel, do Jeitão de Caboclo, ainda Flávio Júnior e Fabiano, Aceita Meu Coração, Jean Giovanni, Ponte de Desejos, também foi mais uma. Daqui a pouquinho, a gente retorna com você com as últimas da nossa segunda-feira, feriado nacional. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. Sertanejo está de volta. Capitão, as últimas de hoje aqui do nosso baú sertanejo, segunda-feira, você ligado aqui na sua melhor rádio. Olha, pra fechar aqui, nós vamos trazer então as últimas. Tá chegando agora a Christian Ralph, Um Cantinho do Seu Coração. Depois a Thaíde Alexandre, Apaixonado por Você. Não sou apaixonado, apaixonado por teu sol. Apenas um cantinho, um pedacinho dessa luz. Eu chegaria ao céu ou voltaria ao chão. O seu amor

Tá tudo bem, quem manda é o coração. Mas se não for amor, se pecado for, a gente pede perdão. Deixa rolar e vamos ver depois se esse desejo é mais que atração. Se for amor que existe entre nós dois, tá tudo bem. O melhor da boa música está aqui, Baú Sertanejo. Amigo, se você me encontrar em qualquer rua por aí, qualquer lugar, não se preocupe por você me ver assim. Tô à procura do amor que eu perdi. Quando eu conheci esta mulher, acreditei ter encontrado o meu amor. Pude compreender em seu olhar sua tristeza, o que na vida já passou. Te dei todo conforto, fiz papel de louco, ela me deixou. Lua, ilumina o meu caminho. Sem amor, sem seus carinhos, já não sei mais quem eu sou. Já virei a cidade pelo avesso, não achei seu endereço, tô morrendo de amor. Qualquer rua por aí, qualquer lugar, não se preocupe por você me ver assim. Tô à procura do amor que eu perdi. Quando eu conheci esta mulher, acreditei ter encontrado o meu amor. Pude compreender em seu olhar sua tristeza, o que na vida já passou. Te dei todo conforto, fiz papel de louco, ela me deixou. Lua, ilumina o meu caminho. Sem amor, sem seus carinhos, já não sei mais quem eu sou. Já virei a cidade pelo avesso, não achei seu endereço, tô morrendo de amor. Lua, ilumina o meu caminho. Sem amor, sem seus carinhos, já não sei mais quem sou. Já virei a cidade pelo avesso, não achei seu endereço, tô morrendo de amor. Na sua rádio preferida, Max e Michel Acústico, Morrendo de Amor. Ainda Rones e Carlinhos, Se For Amor, e também Daniel Mundo Velho. Foi aqui o nosso último bloco, Começamos também com Apaixonado por Você, Ataíde Alexandre e Christian Ralph, um cantinho do seu coração. Bem, pessoal, chegamos aqui ao final de mais um Baú Sertanejo. Fico um abraço aqui do amigo Elbert Andrade, que você tenha aí uma ótima semana abençoada por Deus, tá bom? Amanhã, terça-feira, estaremos de volta nesta mesma emissora e neste mesmo horário. Um abraço carinhoso para você e até lá! Você ouviu Baú Sertanejo. Até o nosso próximo programa. Baú Sertanejo.